pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau. Pica-pau é um passarinho muito alegre, muito gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-pau, pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau. Com penacho na cabeça que lhe dá o tom marcial, entre outros passarinhos com certeza é general. Pica-pau, pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau. Pica-pau, pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau. Pica-pau é um passarinho muito alegre, muito gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-pau, pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau. Com penacho na cabeça que lhe dá um bom marcial, entre outros passarinhos com certeza é general. Pica-pau, pica-pau, pica-pau, pica-pau, pau-pau.